86. Pô, desculpa, senhor, pensei que tivesse trocado. Torre Salvador, gol 941. Boa tarde, sinal normal, baixado, travado, passou zona visual. Gol 941, reporte baixado, travado, quer negar 1093. É, já baixado, travado, 1093. O Charlie Fox Juliet? Ah, escuta, senhor. Recebi aqui a mudança de transponder do senhor. Em 5501. Ah, passaria 2230 no solo 05, livre à direita, chame solo na frequência 121, decimal 1. Livre à direita, chame 121, decimal 1, por 2230. 2013, porta no INS com 924. No 941, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 16 nós. Gente, é o 941. Controle. Delta Charlie. O IEC Delta Charlie, controle. Aqui é mesmo, estamos regresso, vai seguir para o litoral, vai passar na vertical do aeroporto e seguir pelo litoral mantendo 510. Gente, reporta o através do Parque de Iguaçu, IEC Delta Charlie. Ok, chamará através do Parque de Iguaçu, Charlie. No 941, no solo 08, livre à direita, chame solo na frequência 121, decimal 1. 211, o gol 1941. Salvador, boa tarde, Web 7221, espera da 1-0, pronto. Web 6721, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 090 graus, 1-menos. Alinha e decola, tá, 1-0, vai ser. Salvador, é Papa Tango Yankee Delta Charlie, boa tarde. Papa Tango Yankee Delta Charlie, boa tarde, prossiga. Aqui está passando a vertical do Chapeiro Clube, a seguir com a intenção de seguir direto o passo do aeroporto. 1500, o Charlie Fox do Vestibular. Tampa Vista, gol 924. Contigo 924, agora com a Torre 1 no 8, decimal 6, bom pouso. Muito bem, obrigado. Charlie, confirma o estado visual com a aeronave da Gol na longa final, um Boeing? Afirmo. Gol em Salvador, Gol 924, final da 10, baixar a travada. Gol na 924, QNH 10 no 3, curtir aproximação, aguarde pista livre. Aguarde na pista livre, 924. Ajuste 10 no 3. 2000, padrão, Alfa Tango Tango. Controle o Charlie Fox Juliet, está visual com o campo. Autoriza aí a interceptar a longa final da 1-0. 00 graus, 1-menos. E livre pouso na 10, gol 924. Web 6721, decolado aos 1-8. Confirme aos 1-2, chame o controle na frequência 120, decimal 8. 0-8, mano. Externo. Positivo, vai manter até a coisa. Controle Salvador, boa tarde, objeto 6721, decolou. Bem, fica no longa final da 1-0, até o Fox Juliet. Controle 328. Controle 328, desça ao nível 050, chegada a Mare. Chegada a Mare, espera no nível 050, agora 328. O Gol no 697 está sobre o vetor radar para sequenciamento, curva direita na proa 235. Seu limite será a o QDR 295 de Simbra. Direita 235, limite de BR 295 de Simbra, 697. Controle Salvador, Web 6721. Boa, 6721, contato radar decolagem, sobe o nível de voo 330, saí da Momo. 330, Momo, solicita VAR Frotir, 6721. Tentaremos a coordenação inicialmente mantendo o perfil. Mantendo perfil, 6721. Controle, o Papa Romeu, Tele Alfa Tango. Papá Romeu Charlie Alfa Tango, prossiga. Positivo, senhor. A Lagoinha, estacionado 5404 no transponder, para Salvador, está passando agora através de Camaçari, senhor. 15 milhas fora. Gente, pro da rotatória, condições visuais, reporta rotatório, visual com campo, Charlie Alfa Tango. Rotatório, visual com campo, Tango. O Alfa Tango Tango, descendo para 2000, agora. Está sobre vetor, curva à esquerda na proa 010. 010, limite será o localizador Alfa Tango Tango. 010, limitado pelo LOC, Alfa Tango Tango. O Gol no 697, redução para 200 nós. Reduzindo 200, 697. O Gol no 328, confirme sua indicada. Mantendo 265, Gol no 328. 265, ciente. 21 decimal 1. 1924, no solo 14, livre à direita, chame solo na frequência 121.1. Gente, vai liberar direita, 121.1, gol 1924. Cogbu, Webjet 6721, pode vá? Cogbu positivo, está na minha jurisdição, está autorizado a presente, vá Cogbu, 6721. Cogbu, obrigado, aguardando o frutinho, brigadão, hein? Salvador, gol 1924, livrando na... Alfa Tango Tango, confirme a indicada? 190. 190, copiado. Sobe 721 no controle. 721 na escuta. Sobe restrito ao nível 310 e dá presença autorizada pro de Abuco na Terminal Fortaleza. 310 restrito Abuco, 721. O papapapá Alfa Tango Tango, agora para o localizador, completa a direita na proa 060, reporte estabilizado. 060, reportaria estabilizado, salve, salve. O gol no 697, desça para 3 mil pés, o ajuste no momento é 1013 e completa a esquerda na proa do 190, aguardando o vetor final para o lock. 3 mil, esquerda 90, aguardando o 1697. Controle, o Charlie Fox Juliette, agora 5 milhas para o campo. Positivo, Charlie Fox Juliette, grato, chama a torre 118, decimal meia. 118, obrigado. O Alfa Tango Tango, o senhor vai seguir agora um Charlie 208, um Caravan, que se encontra agora passando o marcador externo, afastado 6.4 milhas do senhor. Está mantendo uma ground speed agora no momento de 1.4.0 nós. Acesse, Tango Tango. De baixar a travada. Tem um ativo, trem fixo, só na próxima. Yankee Delta Charlie, no solo aos 17, frequência livre. Proa de Itape, desça ao nível 060 para interceptar a chegada em Itape. Itape 060, 5240. No 697 para o lock agora, curva esquerda na proa 130. Esquerda 130, 697. Está autorizado a descida até 2000 interceptar a final do ILS o, no 697. 2000 para o ILS, 1697. Localizador, Alfa Tango Tango. Positivo, Alfa Tango Tango, completa final, torre 118, decimal meia, bom pouso. Boa tarde, senhor. Controle, o Charlie Alfa Tango está na rotatória, senhor. Positivo, visual com a pista. Positivo. Torre 118.6, bom pouso. 18.6, boa. Webjet 6721, agora com o Centro Recife. Chama na frequência 125.45, secundária 126.85. Bom voo. 125.45, 126.85, Webjet 6721. Alfa Tango Tango, prossiga. Às 7 milhas, na sua escuta no localizador. Alfa Tango Tango, de aproximação, reporte baixado, travado, aguardando pista livre, que é negar 1013. Tango Tango, tá baixado e travado, certo. A chegada bomb e reporte quando no ideal é descida, Julieta Tango Zulu. Bruno 318 vai passar a posição Itap, mais 4 milhas, pode prosseguir a descida de acordo com a Mari? Afirmativa, 1328. Autorizada a descida para 2000, o ajuste no 013, só vamos dar uma reduzidazinha para 200 nós. O senhor vai seguir o tráfego da companhia, está agora afastado de Duna, a 4 milhas de Duna. Afirmativa, autorizada com 2000 pés, a redução que o senhor solicita é 200 nós, 200. positivo, 200, tráfego que antecede o senhor agora mantendo 1809 de ground speed aqui pra mim. Cliente, Bono 328, desde cima, redução para 200. 0089, pode pegar no zero pronto, tá? Azul 4089, mantém seu ponto de espera. Mantém. Alfa, Tango, Tango autorizado, pouso, pista no zero, vento, 1900 graus, 1-6 nós. Tango, Tango. Final de 3 milhas, o Tchelo Alfa Tango. Charlie Alfa Tango mantém o presente setor, reporte visual com Charlie 410 na curva final da pista 1-0. 2-1. Alfa Tango Tango que modula? Afirmo. 100 graus com 97 nós, Alfa Tango Tango. Tango. Charlie Alfa Tango está visual com a aeronave no final da 1-0, senhor. Está autorizado, pouso apairado na cabeceira 1-7. Gente, então, pouso parado em cabeceira 17 autorizado, 100 graus com 17 nós, Charlie Alfa Tango, sem interferência com o Charlie 402 na final da 10. Positivo, não vai interferir não. Hoje a aproximação, reporte baixo, travado, QNH 1903, aguardando o pista ali. 3, aguardando o pista ali. Ó, 697, última aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Aí Alfa Tango no solo 22, tá livre até o pátio 4, está na frequência livre. 1-0, 1-3. 1-0, 3, 4.000, direto ângulo. Autorizado pelo, tem condições de voar? Afirmativo, senhor. Rode pelo. Pelo, ângulo. Gol no 697, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 179. Pouso no 10, gol no 697. Disco 240 está autorizado a descida para 2.000 pés. O ajuste é 1-0, 1-3, está livre, o LS é posto estabilizado. Alegou no 328. Sente 1-3-8, torre agora 1-1-8, decimal meia, bom pouso. 8-6, obrigado. Salvador, boa tarde, Gono 328. Gono 328, continue a aproximação. Reporte baixado, travado, QNH 1-0, 1-3, aguardando o pista livre. Sente, Gono 328. Do 4089, é, visual com o Boeing da Gol na longa final? Afirmo. Azul 4089, após o pouso do mesmo autorizado a alinhar e manter pista no zero. Após a passagem da aeronave na longa final, alinhe mantendo no zero, azul 4089. No solo 25, ao livrar, chama o solo 12.9. 19, em banco. Controle triple 5240, pode prosseguir na descida, passou a etapa. 240 já foi autorizado, 2000 no 0 no 3 VLS. VLS, ciente, 5240. Autorizado até 150 para prosseguir na descida, senhor. Motivo, desça para o 050, chegada Mari. 050, Mari. A sua descida para o 050 para evitar formação ou para interceptar final nessa próxima? Livre decolagem no zero azul 4089. Na proa de... Estou autorizando a proa da rotatória direta. Rotatória direta, então mais que é 10. 5595 seria a proa 050? Positivo, senhor. O 5595 proa 050 leva para o VOR. O... Está autorizado o desvio após o etapa. 0050 após o etapa. 5595 da tripa. Salvador, o 5240 da tripa estabilizou. Positivo, trip 5240 completa final e chama a torre, 118, decimal 6, bom pouso. 18.6, obrigado, bom trabalho. Salvador, por gentileza. Salvador, boa tarde, trip 5240 estabilizado. Trip 5240, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. Depois estará baixado e travado na X-Way, o 5240 dando zero. Zero milha, ciente. Azul 4089, decolar 229, chame controle na frequência 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, decolado na Dael, passando 1700. Boa tarde, Azul 4089, contato radar estabelecido na decolagem, sobe o nível de voo 360, na Dael. 360 Dael, 4089. Fico 52407, reporte quando baixar travado. Reportará. Torres Salvador, o TAN 3216.0 pronto, pista 10. Preciso de um prazo na final. TAN 3216, após o pouso do ATR da TRIP, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Após o ATR, alinhe e mantém na 10, 3216. 5240, baixou, travou, Salvador. TRIP 5240, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 179. Autorizado, 5240. Papa Romeu Lima, Canadá 1003, reporta o ponto de espera. Nível de voo restrito 340. Restrito 340, 4089, tente. Controle Salvador, muito boa tarde, aqui na minha hora, passou de informação 90. Minha 141, desce nível 050, chegada bom, filho. 050, chegada bom. Afirmativo, mantendo a presença de proa, mantendo a altitude de 500 pés, aguardando instruções do triplo Papa Romeu Lima, decolado os 33, aguarda transferência. Mantendo proa em altitude, aguardando transferência, o Romeu Lima. TAN 32 no meio, informa o Hobbs 44, setor norte do campo, a 500 pés, não interfere na sua decolagem, o vento 090 graus, com 5 nós, sem livre decolagem, pista no 0, TAN 32 no meio. Lembra a colagem no 0 até 32 e no 6.